Alomgolaso lembelele anlo tlanga ni munhu entsutsu so mutato akuva eleso nambe sishile kumbe usiku kumbe ne mumo akara feeling nambe sishile kumbe usiku kumbe ne mumo akara feeling koma shiti amfana nambe ningese baba finzaka kwanga dzifana nekakana utatsuka wainta kulokunga tiyanga nyima nokukomba swakumina atirwai ilesh labit mata masa peace para minu bifi ni kutsama ima peace twana hit mina ndaku his lokunga tiyanga mfana lani utapimba sadaki foma tlangali doso kushtipu so Muhammad Ali Da ai, tá sentindo vibe. Sempre ando pronto pra meter salsi. Mãe, eu não sou pra rap. Todos que me escutam depois tiram cap. Ninguém não aguenta com a vibe. Mas eu faço isso pelo taco. Eu quero viver desses palcos. Pra não encher esses bancos. Todos querem ter esse flow. Ser meu amigo do sonho. Fala nas ruas que eu sou. Puto de Isabela full blow. Não me desistile. Cumbe o sico, cumbe nem mumo. A cara feeling, feeling, feeling. Kumbi ni mumo, I got a feeling, feeling, feeling Nambi zishile, ta veri en blanco, já ta saltitar, ta pensar em pedir Dress code até parece desfile, não ta sa poupar aqui, ta sa gritir Eu tô nice, nem preciso mentir, tô arrancado nas nuvens, não há como fugir A bad bitch só queria brutal, nós temos moeta pensada no clipe Não tá teu pai, vai chamar tua mãe, diz que estamos a vir Respondeu, disse, dá-me dois minutos, estava longe do céu, mas já estou a vestir Puto não me abusa, tô bom da cabeça, o flow é que é sigue Ian Blanco na via com Dallas e o resto da turma não vai desistir Cumbe o sico, cumbe nem mumo, a cara feeling, feeling, feeling Não me desistile Cumbe o sico, cumbe nem mumo, a cara feeling, feeling, feeling